quando é primavera, que o sol é quente, mas a noite espera. Primavera e o sol é quente, mas a noite espera. Senhor Fado. Tua badalada,

as rotas do Oriente, tantas terras, tantas gentes, mas o apelo do mar, o Tejo, faz-nos partir. Lisboa, faz-nos voltar. O Tejo, faz-nos partir. Lisboa, faz-nos voltar. Voltar, mas sem saber quando, e sem destino marcar. A vida vai-se passando, e o que era amar soltou-se, e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcado. Diga lá ao Senhor Fado. Que nos importa que a noite nos traga a escuridão? Que nos importa que a noite nos traga a escuridão? Se a mesma noite levar para bem longe a solidão, se a mesma noite levar para bem longe a solidão, que nos importa fingir à partida nada ser, que nos importa fingir à partida nada ser. Se dentro de nós ficar uma saudade a doer, se dentro de nós ficar uma saudade a doer, que nos importa que o mundo nos acuse cruelmente, que nos importa que o mundo nos acuse cruelmente, se o importante na vida é que quem ama não mente. Se o importante na vida é que quem ama não mente. Eu não me importo que digam que este fado não tem jeito. Eu não me importo que digam que este fado não tem jeito. Porque tu sabes, amor, o amor com que foi feito. Porque tu sabes, amor, o amor com que foi feito. Nem que tomes por desdoiro,